Boa tarde a todos e a todos, bem-vindo à Porta Aberta ao Desporto. Boa tarde, Jumino. Olá, boa tarde, José. Boa tarde a todos e a todos os ouvintes. Cá estamos mais uma vez, depois da minha ausência no sábado passado. Bom, é assim, acontece. Sabes que a vida, não é? E cá estamos para desfolhar mais um pouco do desporto que se passou este fim de semana passada e que se já realizou alguns jogos hoje também, ontem. Ontem. Hoje estão a decorrer já alguns, e amanhã e depois, e para a semana vamos ter a Liga Europa e Liga dos Campeões. E já na terça-feira. Já na terça-feira, com o Porto. E vai a Roma. Na verdade. E pronto, muito desporto aqui para falar. E também alguma música, não é? Alguma música, sim. Também tem-se passar. Tem-se passar um bocadinho aqui. Não é só discutir, não é? E esperámos fazer outra vez do melhor. Vamos fazer outra vez do melhor possível, porque como temos sempre o computador. O computador não dá. Não dá. E só temos um em vez de dois, não é? É dizer, portanto, a verdade. Pronto, a gente. É um bocado complicado, mas bom, vamos lá conseguir fazer. Eu do meu lado não posso trabalhar, não é? Como pois, se diz. Pois. Faço a técnica, pronto, já. Portanto, vamos começar com uma cana verde. E pronto, aí está. Então a música, vamos lá começar. Tá bem. Cana Verde. paz com Deus. Pois não há nada a fazer. Quando se acaba o amor, só fica a despedida. Prefiro esquecer, sair da tua vida. Eu não vou pedir, implorar-te que sintas por mim o mesmo que eu sinto por ti. Quando se acaba o amor, há que tentar guardar os beijos, abraços, pequenos detalhes. Se quero que o coração nunca me falhe, o melhor é afastar-me de ti. Quando se acaba o amor, e foi quando se acaba o amor, não é? Sim, senhor. E agora vamos então aos resultados. Vamos aos resultados da jornada 20, que foi no fim de semana passado, e foram os seguintes: Rio Ave 2, Tondela 2, Chaves 1, Marítimo 0, Boa Vista 2, Feirense 0, Aves 0, Braga 2, Nacional 0, Setúbal 0, Santa Clara 2, Portimonense 1, Sporting 2, Benfica 4, Guimarães 0, Porto 0, Ibrolense 0, Moreirense 1. Este Moreirense que não para de ganhar de jogos, está em quinto lugar até, não é? O Sporting que jogou mal, não é? Porque posso dizer mesmo assim, foi um derby, mas pronto. Foi melhor que na taça. Foi, não, mas eu também só vi a segunda parte, não vi o jogo todo. Vi a segunda parte, mas pronto, de toda a maneira sabe-se bem que o Sporting não tem equipa, a equipa é limitada, não é? Já se viu mais que uma vez, o Benfica é muito mais forte. O Benfica tornou-se mais forte com o trocar treinador. Trocar treinador também ajudou muito, mudou o jogo. Os jogadores são os mesmos já. Sim, mas os jogadores são os mesmos. E para mim, os jogadores são muito mais. Têm outro nível que a. Não digo que o Sporting tem lá jogadores que têm o mesmo nível que os do Benfica. Há dois ou três que se podem dizer, como o Bruno Fernandes, como o Bastosti, o Acunha e o Coates e mesmo o Mathieu, que tem estado muito bom, agora tem estado lesionado. Sentiu-se a falta. Sentiu-se bem a falta dele, não é? E pronto, mas do resto tem jogadores que são muito limitados. O Bruno Gaspar é muito limitado para mim, é um defesa que nem pronto, no, ele e o Jefferson, o João Pinto, não, o João Pinto, o Pinto, aquele Pinto que joga o cabelo do Braga. Pois, é igual. E pronto, e jogadores no, mesmo no meio campo, não é? Mesmo no meio campo, pronto, não são jogadores que são jogadores normais, como há em Guimarães, ou Rio Ave, ou sei lá, ou Moreirense, outros clubes assim, mas de resto, pronto, o passaporte não tem que ser melhor. Se quiser acompanhar os dois outros grandes, tem que equilibrar a equipa mais. Mas não há para mais, penso eu, que o problema é esse. E o problema do verão passado, que foram muitos jogadores bons embora e que fazem falta ao Sporting. E desequilibrou tudo, desequilibrou a equipa toda, a direção, pronto, os adeptos, os sócios. Agora está a compor-se a coisa, mas leva tempo, não se pode fazer tudo num dia e vai levar tempo e pronto, e assim, para este ano está como está. E vamos lá ver, daqui até ao fim da época o que vai acontecer. Mas bom, pode ser que ainda melhor, porque contratou dois ou três jogadores que também têm saudade de adaptar, não é? E, já sabe. E pronto, pode ser que seja melhor, a equipa melhor, para que cresça mais um bocadinho, sobretudo no meio-campo, porque o problema é o meio-campo. Que o Bruno Fernandes sozinho não pode fazer nada. Falta ali um 6. Falta ali um número, mais um ali ao lado dele, pelo menos um, mas se fossem dois até era melhor. Mas o Sporting não tem aquele meio campo que tinha com o Adriano, com o João Pinto, com o Bruno Carvalho. Ah, isso acabou, não é? O Gelson Martins na frente e com o Basos, isso acabou. E, portanto, não há nada a fazer. E para já não há nada a fazer. E eu digo que até já fizeram muito, porque tudo que se passou, não é? Pronto, mas pronto. Agora também temos um Guimarães 0, Porto 0. Sim, também isso. Foi um jogo que senti um bocadinho o Porto um bocadinho abaixo. Está um bocadinho abaixo, está a passar uma fase de pronto, de, como muitas equipas às vezes passam, não é? Às vezes é mais lá para março ou abril, que às vezes que o calor é quando chega e que com tantos jogos nas pernas, chego ali, ando ali duas ou três jornadas um bocado abaixo de fisicamente. E eu acho que aconteceu ao Porto agora. Sim. Aconteceu ao Porto agora. Perdeu o Marega mesmo. Perdeu o Marega também, pois claro. Perdeu o Marega e o Bubacar, que já está quase desde o princípio, não é? Portanto, o Marega fez falta. Ainda se notou ontem também. Sem tirar E pronto, com o risco de o Benfica se aproximar, não é? Porque está-se a aproximar, como tu disseste, o Benfica, o jogo mudou depois do treinador e a equipa está mais aberta, mais motivada, com mais força, está mais pronto e estão a jogar bem, estão a ganhar jogos e pronto, que depois também voltou a ganhar outra vez ao Sporting na quarta-feira para a taça, não é? Bom, já foi um jogo mais diferente. As equipas praticamente foram as mesmas, mas o Sporting jogou um bocadinho mais. Estou mais bem organizado, melhor. E jogou bem. Mas pronto, o Benfica podia ter feito o 3-0, não conseguiu. Depois o Sporting fez o 2-1. Também podia ter marcado, mas não é? Mas bom, já foi bom. Um grande gol do Bruno Fernandes outra vez, porque é ele e pronto. E assim, e desta jornada A classificação ficou a seguinte: primeiro Porto com 50 pontos, segundo Benfica com 47, terceiro Braga com 46, quarto Sporting 39, quinto este famoso Moreirense com 34 pontos. E também com 32 o Guimarães em 6º, 7º o Belenenses com 29, 8º o Portimonense com 27, Rio Ave em 9º com 25, Santa Clara em 10º com 24, Setúbal com 21 pontos em 11º, 12º Tondela com 20, também com 20 o Marítimo e o Nacional em 14º, e 15º o Boa Vista com 19, em 16º o Desportivo das Aves com 18, também com 18 em 17 o Chaves, e em último lugar, e 18º lugar, o Feirense com apenas 14 pontos. Feirense que está a ficar um bocadinho, está a ficar um bocadinho para trás. E pronto, foi assim esta classificação desta jornada. Já podemos dizer que na 21ª jornada começou ontem. Começou ontem, não é? Com o Moreirense Futebol Clube do Porto, Moreirense 1, Porto 1, e está a decorrer o Marítimo 0, o Desportivo das Aves 1. Não sei se já acabou. Ainda não, espanho que ainda não. Não deve faltar muito. Não deve faltar muito. E depois temos. Às 18 horas vamos ter o Portimonense Desportivo das Chaves, e depois vamos ter isto ainda é hoje, amanhã, sim, ainda é hoje. Hoje são 9, não? Ainda hoje, é logo à noite. Pois. É logo à noite. Hoje são 9, portanto, logo à noite está a começar, talvez daqui a pouco. Às 18 horas, porque isto é, estou a falar horas portuguesas, não é? Portimonense Rio Ave, às 20h30 temos um Tondela Guimarães, e depois amanhã temos um Boa Vista Santa Clara, às 15h, também às 15h o Braga Chaves, às 17h30 o Benfica Nacional, às 20h um Feirense Sporting, e segunda-feira vamos ter, dia 11, vamos ter Setúbal Belenenses às 20h15, então, horas portuguesas. Então agora tive aqui uma pessoa que nos chamou, que a gente conhece muito bem, que é o Bruno, que está a caminho de Paris. Sim. Porque teve uma surpresa. Pois, e não pode vir. E não pode vir, portanto ele telefonou, teve uma surpresa de familiares que estão a chegar de Portugal. Sim, e pronto. Então para ele, como ele nos disse, manda-nos um abraço e nós devolvemos do abraço. Igualmente, um abraço para ele e boa viagem. Uma boa viagem e que tudo corra bem. E que goze da prima. Só uma brincadeira para ele. Portanto, e então, já que estamos aqui e como hoje é dia de folga, vamos com a Ana Moura, está bem? Pronto, assim ainda não meteste a música, que gostava também já agora falar um bocadinho deste jogo de ontem. Ah, sim, fala então. Porque o Moreirense esteve a ganhar 1-0. E bem, acho que mereceu bem, porque jogou bem. Opa, jogou foi. Bem. E o Porto marcou nos descontos. No desconto. Aos 92 e minutos. E podia ganhar nos descontos. E podia ter ganho nos descontos. Mas pronto, acho que está bem assim o resultado. O empate está certo. Mas o Porto não jogou, e parece que ainda jogou menos que contra o Guimarães. E, opa, falta do jogador. Falta daquele que podem dizer se equilibra um bocadinho, não é? Posso dizer que o Marega atrapalhou a isto e aquilo, mas sente-se a falta quando não está lá. Sempre quando não está lá, sente-se a falta, e porque ele desequilibra um bocado aquela defesa, né? E conseguem marcar, e assim não conseguiram. E esteve muito, muito perigoso para o Porto ontem, porque podia ter perdido, e se perdia estava em risco o primeiro lugar. Assim, pronto, mas vai ter que jogar mais um bocadinho, vão ter que afinar aí a pontaria, porque senão não vai dar. E já terça-feira com o Roma, não é? Pois, terça-feira com o Roma, e depois já mais jogos, e não param, portanto tem que estar ótimos se querem ser campeões, como o Sérgio Conceição disse. Sim. Que tenho a certeza que vai ser, acabar em primeiro no mês de maio. Não pode dizer outra coisa, não é? Sim, pois, mas bom, mas está, assim vai ser difícil. É como o treinador do Sporting, que diz, e ainda pode ser campeão, por os números de pontos ainda pode. Pois, mas não... Mas é preciso um grande desaire dos três outros. Pois é, claro. Então vamos à tua música. Vá. Vamos à tua, hoje é dia de folga. E Bruno, pronto. Um abraço. Manhã, na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua só berbequim. O galo descansa, ri-se a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só não fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho. Faz-nos falta renovar baterias. esta energia. Ser um corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas a esperar o melhor que já não. E assim foi, António Variações com a canção do Engate, não é? Sim, senhor. E agora vamos passar à segunda liga e vamos ficar com o resultado da 20ª jornada também, que foram os seguintes: Mafra 1, Benfica B 1, Covilhã, Sporting da Covilhã 1, Brasil 0, Académica 1, Guimarães B 1, Leixões 2, Estoril 0, Braga B 1, Farense 0, Cova da Piedade 0, Oliveirense 1, Futebol Clube do Porto B 2, Penafiel 0, Arouca 2, Viseu, o Académico Viseu 0 e Famalicão 0, Passo Ferreira 1. Quer dizer, aqui o Famalicão segundo e o Passo Ferreira primeiro, primeiro um encontro do primeiro e segundo, né? É. E, bom, e o Passos do Ferreira, que de cada vez, quer dizer, o Vítor Oliveira de cada vez mais na primeira divisão, mais uma. É verdade, é verdade. Já está outra vez. E penso que. E o Famalicão talvez também, não é? Sim. Porque vamos. Aqui temos aqui a classificação. Primeiro é o Passos Ferreira com 46 pontos. Segundo, o Famalicão 41. Terceiro é o Benfica B com 35. Mas o Benfica B não sobe. Não sobe, pois. Portanto. Já há aqui uma diferença de 6 golos. Depois temos em quarto o Estoril com 33. Quinto, Mafra com 32. Também com 32 o Futebol Clube do Porto B em sexto. Em sétimo, Académica com 31. Em oitavo, Leixões com 28. Em nono, o Farense com 26. Em décimo, o Penafiel com 26 também. Em 11º, o Brasil com 25. 12º, o Sporting da Covilhã com 23. 13º, o Braga B com 22. Também com 22, o Oliveirense em 14º. Em 15º, temos o Arouca com 21. Também com 21, em 16º, o Vitória Guimarães B. E o Académico Viseu. E em último e 18º lugar, a Cova da Piedade com 20 pontos, portanto. E hoje de manhã já houve, às 11 horas, horas de Portugal, houve jogo, que foi o Académico de Viseu Porto B. Sim. Ficou em 3-3. Que empataram a 3-3, não é? É, foi. E normalmente, não sei se jogava também. Agora, sei porque vi os resultados, não é? Que, pois. Onde a equipa, os jogadores que estavam, onde foram convocados e que não foram, como o Diogo Leite, o Diogo e assim vários que estavam na. Para jogar na equipa, quer dizer, convocados na equipa A, pois. Mas que foram dispensados. Sim, já... o Académico Viseu 3, Futebol Clube Porto B 3 e Farense 1, Leixões 1. já jogos realizados. Já jogos realizados. Mas logo, logo mais à tarde, agora mais à tarde, deve estar a jogar, agora, às 17, começou às 17, o Penafiel Braga, o Benfica B Académica, amanhã tem o Estoril Cova de Padrada às 11h15, horas portuguesas, e depois temos, às 15h, temos o Passo Ferreira Barzim, o Oliveirense Mafra, Arouca Famalicão e Vitória de Guimarães B, Sporting da Covilhã. Isto, jogos, este jogo até é segunda-feira, às 15h. Às 15h. Os outros já todos amanhã às 15 e só o Arouca é que joga com o Famalicão às 17. Pronto, é este os jogos, os jogos e a classificação de, da Liga da Segunda Liga. Quero já dizer também que o jogo com o Marítimo e o Desportivo das Aves já acabou. O Desportivo das Aves foi ganhar à Madeira 1-0 que subiu muito cá para cima para a classificação. O Augusto Inácio está a fazer história. Está a fazer história o Augusto Inácio, portanto, com esta classificação, com esta vitória, porque sim, foi uma vitória muito importante para o Desportivo das Aves, que estava muito, muito em baixo, não é? Pois. E subiu para o 12º lugar, colado ao Setúbal, que também ainda não jogou, sim, com mas... 21 pontos. Portanto, deixa o Feirense, que vai receber o Sporting amanhã, que está em última 14, no, já é uma onde, grande diferença. Onde vem agora de mudar de treinador. Onde vem de mudar também de treinador, que okay. Foi o treinador do Mafra que foi para lá. E o que foi despedido no Mafra? Há 8 dias regressou. Regressou. É. Despediu e 8 dias depois regressa ao clube. Olha que também não está mal, não. E agora, depois temos os Chaves. O Chaves está logo a seguir com 18. Os últimos classificados. Os últimos. E agora temos o Boa Vista, que ficou também já, porque desce em 3. Normalmente este ano desce em 3. Portanto, tem o Boa Vista com 19, o Chaves com 18 e o Feirense com 14, que recebe o Sporting amanhã. O Chaves tem um jogo difícil amanhã em Braga também e pronto, e o Nacional, que está com 20 pontos também, que vai jogar à Luz, portanto também está aqui em maus lençóis. E agora o Marítimo também com 20, mas que já jogou hoje, portanto pois. É. Também já vai, se os outros também está, conseguem recuperar pontos, o Marítimo também pode estar. Fica apertado. Apertado ali para a saída, porque há 3 que descem este ano. Pois é. Portanto, porque o Gil Vicente sobe diretamente. É, sobe diretamente. Portanto, tem que dar lugar ao Gil Vicente, porque na segunda liga só sobem 2. Pois é. Então vamos ouvir o Kim Barreiros agora com uma falda mofadinha. Então vamos lá ouvir. Te conheci sinceramente, Mafalda, e eu nunca mais te esqueci. A partir desse momento eu peço sempre ao vento que vá dizer à Mafalda que não me sai do pensamento. Mafalda, eu gosto tanto de ti. Mafalda, tu és a minha rainha. Eu quero dizer ao mundo que eu amo, adoro uma faldinha. Uma falda, eu gosto tanto de ti. Uma falda, tu és a minha rainha. Eu quero dizer ao mundo que eu amo, adoro uma faldinha. No passado eu amo-te, no presente Mafaldinha, uma certeza, amar-te-ei eternamente. Mafalda, quando sentes os teus

anseios, fazem muitos planos e dividem a merenda tal como uma prenda que se dá nos anos. E num desses bons momentos houve sentimentos a falar por si. Ele pegou na mão dela, sabes, Cinderela, eu gosto de ti. E assim foi Carlos Paião, Cinderela. Com Cinderela, que já nos deixou aqui há uns anos. É verdade. E então vamos a passar aos resultados do Campeonato de Portugal de Séniores. Com os resultados, os cinco resultados da Série A, temos Montalegre 0, Trucatense 0, Mirolinense 2, Vila Verdense 0, Mirandela 1, São Martinho 0, Felgueiras 2, Faf 3, Maria da Fonte 2, Mirandés 2, Pedras Salgadas 0, Trofense 1, Vizela 4, Chaves B 1, Oliveirense, Associação Desportiva de Oliveirense, assim aqui é, 1, Limianos 4 e Caçadores das Taipas 1, Gil Vicente 0. A classificação é a seguinte: primeiro Vizela com 45 pontos, segundo Trofense com 43, terceiro Faf com 40, quarto São Martinho com 37, quinto Falgueiras com 35, 34 pontos para o Mirandela em sexto lugar, sétimo lugar o Chaves B com 30, depois temos em oitavo Montalegre com 25, em nono Mirolinense com 23, em décimo Maria da Fonte com 20, também com 20 em décimo primeiro Pedras Salgadas, em 12º Trucatense com 19, em 13º Limianos com 17, 14º Caçador das Taipas com 16, em 15º a Associação Esportiva do Oliveirense com 16 também, em 16º Vila Verdense com 11, 17º Mirandês com 10 e em 8º e último lugar, 18º lugar e último é o Gil Vicente, que tem, embora tenha ganho em alguns jogos, mas tem 0 pontos porque não conta, que vai subir à primeira liga diretamente, não é? Mas estás na bola ou no Record? Estou na bola. Na bola, no Record mete o Gil Vicente na primeira posição. Ah, talvez. Mas não tem importância. Não tem importância, não é? Porque aqui não tem 0 pontos. Não sei se as vitórias que se conta para os outros, não sei lá como é que é. Normalmente não conta. Mas para eles é que não conta 0. Mesmo que ganhe. Não é? É mesmo que ganhe. E depois vamos passar à Série B. E a Série B temos os seguintes resultados, já aqui que estão já a chegar. Vai dar? Normalmente estão aqui e vamos começar pelo primeiro resultado, que é o Amarante 1, São Joanense 1, Sinfãs 4, Cafanha 2. Cafanha que agora está um pouco mal, porque perdeu metade da equipa também, falta de finanças. Os jogadores foram metade da equipa, agora não tem mercado de inverno, foram-se embora. Porque não há. E agora o União de Leiria também está com o mesmo problema e tudo. E agora vão a ver se conseguem não descer, porque estavam a jogar muito bem, tinham uma equipa mais ou menos. E pronto. Isso é o problema do orçamento, que não vai até ao fim. Não vai até ao fim o orçamento, não chega. Portanto, os jogadores que aproveitaram este mercado de inverno para rescindir e foram-se embora. A metade da equipa foi-se embora. Portanto, Agora tenho que compor com a equipa B e vamos lá ver. Portanto, como dizia Marante, Sanjonense 1, Sinfãs 4, Gafanha 2, Paredes 2, Cesarense 1, Sporting da Meda 0, Águeda, Recreio da Águeda, sim, aqui é. 6. É verdade, 6, o Recreio da Águeda foi ganhar 6-0 ao Sporting da Meda. Espinho, Sporting de Espinho 2, União 0, Leça 0, Pedra Rubras 0, Marítimo B 0, Coimbrões 0, Lusitano de Bilminhos 1, Gondomar 0 e Penalva do Castelo 1, Lourosa 2. A classificação: primeiro é o Gondomar com 40 pontos, segundo o Lourosa com 38, terceiro Bilminhos com 36, quarto Espinho com 35, quinto Paredes com 34, São Jonense em sexto com 33, o Amarante em sétimo com 30, o Recreio d'Águeda em oitavo com 29, em nono Coimbrões com 28, em décimo temos o União da Madeira com 28 também, em décimo primeiro o Gafanha começa a descer, já que estava cá em cima, já começa para aqui a descer, porque agora é sempre a perder. Décimo primeiro o Gafanha da Nazaré com 27 pontos, 12º o Sinfãs com 25, 13º o Marítimo P com 24, 14º o Pedra Rubros com 17, 15º o Penola de Castelo com 21, em 16º o Leça com 20, 17º o Cesarense com 18 e em último o Sporting da Meda com 1 ponto apenas, 0 vitórias, 1 empate, 19 derrotas. 9 golos marcados, 55 sofridos. Um boom de festa, não é? 9 golos e marcou 9 golos em 20 jogos. Aí está. Coitados, pronto. Olha, assim. É assim a vida, não é? Subiu, não tinha dinheiro para mais, ficaram com os mesmos, ao menos assim não devem nada a ninguém. Pronto. Vou isso... para o ano se verá. Fica assim. Volta para a distrital, mas depois pode ser que suba outra vez. Então, olha, vamos ouvir uma canção do Zé do Pipo. Sim. E espero que o problema que anda ao redor dele. Se... Até ver, ainda não foi encontrado. Ainda não foi encontrado. O carro estava lá à beira da praia. Mas por as notícias que eu vi hoje, o carro já foi vendido, o computador já foi vendido. Sim. Tudo. Não investigaram a mulher, não investigaram o carro, nem nada. Isto deixar tudo fugir, pá, não sei. Então, que tá, não acuso está... ninguém, sim, mas está tá dado como perdido, está desaparecido. É, mas os pais querem fazer começar o luto. E não consegue, e não sabe, pois é muito difícil. Pois é, porque já lá vai quase três meses. Três meses que desapareceu. E onde o carro estava ali à beira da praia, como ele costumava lá ir bastas vezes, não sei. E que tinha dito que um dia que se ia matar, ou que se ia pôr ao mar, não sei o quê. Mas bom, agora falta saber e confirmar, não é? Confirmar. E encontrar a pessoa. Não é? Já há três meses. Ou encontrou. Mas já, normalmente, ao fim de três meses já devia ter aparecido. Sim. Se pôs ao mar ali, certeza que os dias depois aparecia. Aparecia, porque é mesmo. Olha, assim. Mas já que estamos a aparecer, há uns meses já para cá, uma tempestade que se deu na Madeira ou nos Açores, já, sabes, o barco, um trimarrão, não é? Que sim. Foi apanhado lá, ficou. Não. O barco desapareceu do porto onde estava. Sim. Foi encontrado nas Antilhas, atravessou o Atlântico todo e sozinho. Com a corrente, não, mas com a corrente, pois. Com a corrente foi lá ter, apanhar no barco lá, achar-no há pouco tempo lá. Sim, mas eu acho que se o corpo tivesse ali, se ele tivesse pôs ali ao mar, dias depois aparecia à beira-mar. Aparecia a boiar, isso já sabe. Como aparece muitas vezes, não é? E quase sempre. Eu portanto, sei. Não sei. Não sei se foi ali, se desapareceu, não sabe. É de procurar, investigar para ver o que sabe, se não se sabe qualquer coisa. É. Pronto, então vamos lá ouvir o Zé do Pipo. Então vamos lá. Aí malta com o Zé do Pipo, já ninguém pimba. Toda a gente zumba, zumba! Esta canção, chegamos ao Marreia com este som que é brutal. O baile já começou, a banda está a tocar.

começo a ter as primeiras rugas. Rugas começam-me a nascer algumas rugas. Rugas de chorar, rugas de sorrir, rugas de cantar, começo a franzir. Rugas de chorar, rugas de sorrir, rugas de cantar, rugas de sentir. Rugas. Assim foi, rugas de humanos. Sim, senhor. E agora vamos para a série C do Campeonato de Séniores de Portugal, com os seguintes resultados: o Leiros 0, Torriense 1, Benfica de Castelo Branco 0, Sintrense 0, Peniche 0, Vila Franquense 0, Alcães 1, Santiria 2, Louros 0, União de Leiria 1, Nogueirense 1, Caldas 1, Fátima 0, Alverca 3 e Mansão 1, Anadia 3. A classificação é a seguinte: primeiro, União de Leiria com 42 pontos, segundo, Benfica de Castelo Branco com 39, terceiro, Anadia com 38, quarto, Vila Franquense com 37, também com 37, e quinto, o Sintrense, sexto, Oliveira do Hospital com 23, com 33, assim aqui é. Também com 33 em sétimo, o Nogueirense. Em oitavo temos o Torriense com 32 e nono, Fátima com 28. Em décimo, o Leiros com 27. Em décimo primeiro, o Caldas com 24. Décimo segundo, o Louros com 23. Décimo terceiro, o Sertanense com 21. Décimo quarto, o Alverca com 19. Também com 19, o Santiria, que são vizinhos até. O Santiria ali pertinho de Alverca. E Peniche em 16 com 15, em 17 o Alquins com 10, em último o Mansão, Mansão assim que é, com 9 pontos apenas. Na série D, vamos procurar aqui já, na série D vamos ter os resultados seguintes, que são: Casa Pia 4, Pinhal Novense 0, Armacenenses 0, Loletano 0, Redondense 2, Moura 3, Sporting Ideal 2, Olímpico de Montijo 2, Sacavanense 1, Oriental 1, 1 de Dezembro 0, Real de Massamá 0, Vasco da Gama 3, Angrense 0, Ferreiras 1, Praiense 3 e Olhanense 3, Amoura 1. Na classificação, primeiro é o Praiense com 48 pontos, segundo Casa Pia com 45, terceiro o Real Massamá com 38, com 36 pontos temos em quarto lugar o Oriental, em quinto o Olhanense com 34, o Amora está em sexto com 32, o sétimo o Olímpico de Montijo com 31, também com 31 e oitavo o 1º de Dezembro, em nono temos o Almacenenses com 28, Em 10º, Pinhal Novense com 27. Também com 27 em 11º, o Sporting Ideal. 12º, o Sacavanense com 25. 13º, o Lolitano com 23. 14º, o Moura com 19. 15º, o Angrense com 17. 16º, o Vasco da Gama com 16. E em 17º, o Ferreiras com 14. E último, o 18º, o Redondense com 1 ponto. 0 vitórias, 1 empate, 19 derrotas, 14 golos marcados, 59 sofridos, um bocadinho mais que o outro, mas pouco mais. E pronto, é tudo deste campeonato de Portugal de séniores para esta semana. Vamos para a Liga dos Campeões? E vamos para a Liga dos Campeões, mas primeiro vamos ouvir uma música. Então sim, vamos lá. Que escreveram, ai quem me dera. Então vamos lá. Uma ou duas? Até mesmo uma palavra, mesmo errada, vais tentar. Saco às costas, moto aos berros, pelo espelho vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino.

do nosso corpo. Vamos curtir este som, a dançar este kizomba ao ritmo desta canção, sem fugir do tom. Vem dançar kizomba, vem dançar comigo. Vem dançar kizomba, vem agarradinhos. Vem dançar kizomba, vem dançar comigo. Vem dançar kizomba, quero dançar só contigo. Assim foi, você fugiu do tom, os solitários. Sim, senhor. Então, tens agora aí os agora jogos. Estamos aqui os jogos para a próxima Liga dos Campeões, já que é terça-feira, já, com o Futebol Clube do Porto, não é? Portanto, temos dia 12 de Roma, Futebol Clube do Porto. Também no dia 12, o Manchester United com o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que jogou esta tarde, que ganhou 1-0 ao Bordeaux. Ganhou 1-0. Mas perdeu o Cavani. Ah! Que saiu lesionado. Epa! Ora, se não está o Cavani, se não está o Neymar, vai ser complicado já. O Verratti também está, não está, está a subir de lesão. Não sei, vamos lá ver o que é que eles vão fazer, porque estão a investir aí jogadores, também não para, para ganhar a Liga dos Campeões, mas não sei. Sobretudo que o Manchester está, está a jogar muito bem agora, não é? Não para de ganhar. Não para de ganhar, pá. E... é, já está, estava, agora não sei se ainda está. Estava em quarto lugar, mas não sei se o Arsenal ganhou. Se não Arsenal, sei, não sei. Se, pelo menos em quinto já está. Pois, já passou para quarto, ganhou 3-0. Pois, ganhou, ou Fulano. Ah, pois, portanto... Agora o Arsenal, não sei se ganhou ou não. O Arsenal estava a ganhar 2-0. Daqui um bocado vou já, a seguir a isto, depois eu vou procurar esses resultados. Esses resultados. E depois temos também o Ajax, no dia 13, Ajax-Real Madrid. E também no dia 13, o Tottenham-Dortmund. O Borussia Dortmund. Também no dia 13. Isto. Eliminatórios para a Liga dos Campeões. Depois temos para a semana que vem o resto, quer dizer, e temos o Olympique Lyonnais de Lyon com o Barcelona, temos o Liverpool Bayern e temos um Atlético Atlético Juventus, portanto, e também o Schalke 04 com o Manchester City. Portanto, isto é no dia 19, o Barcelona com o Lyon e o Liverpool com o Bayern, e no dia 20, na quarta-feira, os dois outros, o Atlético Juventus e a Schalke 04 com o Manchester City. E a segunda mão é feita no dia 6, para o Porto, é no dia 6 de março, E o Real Madrid é no dia 5 com o Bayern e também no dia 5 o Dortmund com o Tottenham. E é assim, para isto na Liga dos Campeões, não é? Depois. E depois temos, não sei, temos. Temos a Liga Europa, onde o Benfica vai agora a Galatasaray. A Liga Europa, pois, vamos lá ver aqui a Liga Europa. E o Sporting tem o Villarreal. Ligorópolis é quarta-feira em Alvalade. Quinta-feira às oito. Que é as portuguesas nova aqui. É o Vila Real e o Benfica tem o. Bem, o Galatasaray. Pois na Liga Europa temos no dia 12. Também no dia 12 da Liga Europa, pois. Dia 12 é o Fenerbahçe com o Zenit. Temos o Bate Barisov com o Arsenal no dia 14 e no, também no dia 14, que é quinta-feira, não é? É. Pois, é quinta-feira, que é dia 14. É dia dos namorados. É dia dos namorados. Temos o Rapid Viena com o Inter de Milão e depois temos também aqui o dia 14, o Slavia de Praga com o Genk da Bélgica e também no dia 14 o Galatasaray Benfica, o Inter, não, o Burgos, o Clube de Burgos com o Salzburgo, depois temos o Shakhtar Donetsk do Paulo Fonseca com o Frankfurt, o Tract Frankfurt, e temos o Sporting Vila Real em Alvalade, dia 14 também, às 9. É isso. Então, não é? Então agora... E agora vamos lá ver mais umas músicas. Vamos ouvir duas ou três. E depois vou encontrar aqui alguns resultados e algumas notícias mais, que já temos. Está certo. Praticamente são 19h31 minutos. É. 32 ou quase. 32. Portanto, vamos então lá à música. Vamos lá então um bocadinho à música. Cama, minha luz, da sala do quarto, pilha a palavra, troca a quantidade do assunto modal. A tensão está normal, o lábio fora da boca, a boca fora do mal. Os teus olhos não são de gente, o teu ar foge para cima. Tens a pedra no cimento, tens a mão no pensamento. Ciclo-turismo na parte de fora, na desga do abismo imaginário que remete para onde ainda não fui. Convite ao universo com a tua própria câmara. Fecho a luz no olho, prego a tábua a sensação. Sonda casa. Estava morta, sei lá, parei-lhe olhar. Tenho uma corda acesa prestes a queimar. Não és capaz de me levar a sério. Vou saltar em teu lugar. Sei que nada mais pode me ajudar. Atrás ou passo, levo um lenço à boca. Fica na mira do choque frontal. Não é doença, é um animal. Um ruído feito, um ato de fingir seres mal. Mesmo a dormir, pensei para te ver aqui. Eu sei que nada mais pode me ajudar. É do não andar, sim, quis pedir ajuda. Mas a língua estava morta. Ajudar. É do não andar.

já fores velhinha, talvez eu já não exista para te ver. Ficas à lareira a fazer a tua renda, mas que importa se recordar é viver. Há muito, muito tempo, tu e eu, duas crianças que brincavam no baloiço e ao peão. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor que desponta agora no teu coração. Nosso grande José Cid. É verdade, que continua há 70 e tal anos já. É verdade. Está... E continua a fazer concertos, não para, está sempre a andar. Está sempre a andar. Sempre a andar. É bom, é que tem saúde. É, por acaso bem. E temos aqui alguns resultados que já correram esta tarde em França, em Inglaterra e na Alemanha e por aí fora. Portanto, o Paris Saint-Germain ganhou 1-0 ao Bordeaux. O gol de Cavani, seu penalti. Seu penalti. Mas já saiu lesionado de uma coxa, não sei o quê. Logo há mais, o Amiens-Caen, Strasbourg-Angers. Na segunda liga havia um dos candidatos à subida, que é o Lens, e o primeiro que vai em primeiro, que é o Metz, também, acabou em 0-0. Já que está a falar do Metz, o nosso Orleans foi lá ganhar 1-0, é verdade, de penaltis e... E está na quartos-final da Taça de França, não é? E vai contar para frente o Rennes, que eliminou aqui o Saint-Privé. É verdade, mas não é? Não é cá, é lá. É lá, é pena, pá, é pena, porque para o... Podia até fazer uma enchente aqui. É, pá, o Orleans era bom que se fosse não, cá. Não era, mas pronto. Pode ser que eles passem outra vez. Nunca sabe. Nunca sabe. Nunca sabe. O Lyon, o Olympique Lyonnais, bom, que o Lyon ganhou o Paris Saint-Germain. Em feminino, nos quartos de final da Taça de França. Da Taça de França, e onde vai encontrar os quatro últimos, não é? O Damier, como chamam. É. No Campeonato da Inglaterra, o Manchester United foi ganhar 3-0 ao Fulham. O Liverpool também ganhou 3-0 ao Bournemouth. E o Crystal Palace empatou com o West Ham 1-1. O Cardiff foi ganhar o Southampton 2-1. O Underfield perdeu em casa com o Arsenal 2-1. O Arsenal ganhou fora. Então está em quarto agora. É. E o Watford ganhou 1-0 ao Everton, de Marco Silva. O Watford era a equipa onde ele treinou no ano passado. Ele treinou no ano passado, é. Onde eles não gostaram que ele saísse. Não era que eles não gostassem que ele saísse, mas era que ele andou a tratar com o Everton e sem eles saber, e eles não gostaram. Não gostaram. E temos o Burlington, Burnley, que está o Burnley a ganhar 1-0, que está com 55 minutos de jogo. Na Espanha, o Getafe ganhou o Celta de Vigo, de Miguel Cardoso, 3-1. Tem mal em sóis. O Atlético de Madrid perdeu em casa com o Real Madrid, 3-1. Epa! Ah, oi? Até jogou, foi esta tarde. Foi, estava. Gols do Casemiro, do Ramos e do Bale. E Griezmann marcou para o Atlético de Madrid. O Espanhol está a perder em casa com o Rayo Vallecano por 1-0, estão 55 minutos de jogo. Depois, mais à noite, temos o Girona-Huesca. Na Alemanha, o Borussia Dortmund empatou 3-3 com o Hoffmann em casa. O Hannover ganhou 2-0 no Nuremberg. Com o gol do Guerreiro, em que empatou o jogo. Tiveram a ganhar 3-0. Ah. Marcaram aos 32, 43 e 66. Ele só o Frank só marcou aos 75, 83 e 87. É verdade. Até ganhar 3-0. Com mais de uma hora de jogo e não conseguiram. É um quarto de hora do fim, pronto. É um quarto de hora do fim, estava a ganhar 3-0. E não não tiraram a vitória, ficou empatado 3-3. Não seguraram o resultado. Foi um grande jogo. O Borussia de Mönchengladbach perdeu em casa 3-0 com o Hertha Berlin. O Friburgo empatou também 3-3 com o Augsburgo. O Leipzig empatou em casa com o Eintracht de Frankfurt. O Bayern ganhou 2-1, não, está a ganhar 2-1, o Schalke 0-4, está com 54 minutos de jogo. E um gol do Bruma contra o seu campo, na sua própria baliza. Na própria baliza, acontece. Para o Bayern. Na Itália está 0-0 entre o Fiorentina e o Napoli, está com 77 minutos de jogo. Em Portugal, o Marítimo perdeu em casa com o Aves 1-0. O Portimonense está a perder com o Rio Ave 1-0. Também em casa com o Rio Ave 1-0, portanto, estão 41 minutos de hoje, está quase a chegar ao intervalo. E logo à noite temos ainda o Tondela Guimarães. E pronto, é tudo mais ou menos o que tenho por aqui, de resultados, não é? Então, vamos a uma pequena música. E pronto, vamos ver se tem mais alguma coisa antes de acabar O programa, sobretudo na segunda liga, não sei se há uns jogos ainda ou não. Não sei, não te posso dizer. E depois vamos ver, e depois estamos já a chegar ao fim também, já falta um quarto de hora, não é? É. Portanto, são 48. São 48, não estás a ver, nem sequer é. São 12 para as 8, portanto vamos a ver. Nem sequer há um quarto de hora já. Les arbres sur le sable de neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom sur les images dorées.

é a minha. Quando vejo falo com arrepio na espinha. E agora vai ser tudo bom. Quero ver a tua cara quando ouvis este som. Ah, e vou tentar ser mais coração mole. Vou ligar para me ver o pôr do sol. É. E foram os Pons e Sul, com o Amor Mágico. Aí está. E quero dizer agora, estamos a chegar mesmo ao fim. São 57. Pois é. É para dizer que o Jorge Andrade vai para o banco de Vitória de Setúbal. É verdade. Porque tem o nível 4 de treinador, enquanto o Sandro Mendes, que foi jogador do Setúbal, não é, muitos anos, que está a treinar, mas tem o teu nível 3 só. E, portanto, tem de ir para o banco o Jorge Andrade. E é tudo. E é para, tudo? Temos por aqui, vamos voltar para a semana, penso eu, se não houver problemas. Se não houver problemas. E vai agora desejar um bom fim de semana, um bom domingo, sobretudo, para todos os ouvintes e até para a semana. E um grande abraço a todos. E então vamos acabar a emissão com a Lena d'Água, Sempre que o Amor Me Quiser. Portanto, um bom domingo a todos bom e damos encontro todos. 2 a 8 dias. E até para a semana. Da tarde no Continente e na Madeira, 6 da tarde nos Açores.